na posição duna. Mantenha o setor norte, o Mike Juliette, o meu aguarde para o regresso. Mantenha o setor norte, aguardando para o regresso, Romeu. Romeu, Romeu Golf, é o 58198, uma boa viagem. Tá, bom dia. Bom dia, Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, bom dia, contato radar, nível de bomba 00, queda coral. Coral, Romeu Golf. Controle Oceaner, pode prosseguir a descida. É só te pedir aqui, vamos pegar umas formações aqui, podemos passar por baixo. Deixa para nível 050, Canadá 225. Ok. Autoriza o 040, estamos reduzindo agora 180 nós. Negativo, Canadá 225, nível 050. 050, 7. Dizem 3000, Golar 22. O 922, desce para 2000 pais, carrega no 025, autorizado na LS, a partir de 10. 2000, Livre LS, 922. O Gol 1434, desça para 3000 pais, carrega no 015, reduza para 1909. Reduz 190, desce 3000, curvando direito, que está falando do 1434. O canal 6225, desce para 4000 pais, carrega no 015. 4000, 105. Lima, correto. India, Lima, Mike, Alpha, November, FTF, flight plan hold, airborne, Brunei 10, left turn, Momo departure, FTF, flyhead, cockpit position, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, uniform, FTF, prova position, Tango, Romeo, Oscar, Vitor, Alpha, Scott code 5410, departure control 119, that's small 8. 050, possibilidade para a ferida presente? 2 Kilo Delta Tango Whiskey via flight level 400, uniform Zulu 41, India Lima Mike Alpha November, Kilo Oscar Golf Bravo Uniform, Tango Romeo Oscar Victor Alpha, and Squawk 5410119.8. Affirmative, just confirm, moment departure, left turn after the departure, moment departure, after flyhead, cognitive position, then driver position. Okay, I understand. It's the Momo departure off of runway 10 and for November 300 kilo. November 300 kilo, Marino. Momo departure, after Momo, fly head in cockpit position. Kilo, Oscar, Golf, Bravo, uniform, after fly head, throttle position, to interceptor airway. Throttle is Tango, Romeo, Oscar, Vitor Alpha. Yes sir, it's the Momo departure. After Momo, it's intercept Kilo Oscar Golf Bravo uniform, and the airway to Tango, Romeo, Oscar, Victor Alpha. Flight is reporting startup in Texas. Just confirm April 3. Okay, we're at apron 3, spot 1, and we are ready for a startup, and we'll report ready to taxi. Affirmative, November 300 kilo. Total 99, para o ponto de total 99, Paulo, tá 3179 para posicionamento. 3179, autorizado para inspeccionar a portada. Parar para o táxi. Paulo 3663, Lisana, você escuta, boa. 3663, táxi Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, 62. Vem na curta final da bata, Romeu. Tá livre, táxi até através da remoto no 3, tem um trip para ingressar na remoto no 2. Voltando através do 1-3. Juliette Tango Zulu. O papapapá, Michael Juliette Romeu. siga. Dessa bandeira, linha boa, na 32, passou o centro. Na cabeceira 197, na área gramada. Afirmativo, mas que vai chamar 300 pés do lado da cabeceira 97, área gramada. Apoio pousar na final do 90. Está autorizado subir para 1.000 pés. Golo 922, pouso autorizado no 0, vento 060 graus, 089. Pouso no 0, Golo 922. Gente, Max 7000 quer subir para 1.000 pés. Onde está agora ou quer deslocar? Ah, se autorizar o deslocamento. Deslocamento para onde? Para o setor noroeste. Sem interferir com a final do 90, nem com o 97. Ok, vai aguardar autorização pro noroeste, já passar pelo setor noroeste. 225, tá abrindo a pro aqui 140, pegando um pouco lá direito. Confirme? 6225, abriu para a esquerda 140, devido a um cúmulo à direita. Romeu está com o plano noroeste, autorizado o cruzamento da final da 190. Autorizado, utilizando. Atalho 2223, desce para 3.000 pés, sinal no 06, redução para 1.809. Para 3.000 no 06, reduzindo agora 1.80. São 3304, desço para 4.000 pés, que é na gama 096, redução para 2.10. 4.000 pés, no 096, está reduzindo 2.09, na 304. Antes de comer, agora vai prosseguir quantas milhas fora? Vai manter aqui a linha do litoral, senhora, próximo do campo. Cliente? Gol no 9205, libera direita no 219. Direita 219, gol no 9102. Para 2223, preparação para seu confinamento, mantém a primeira pro, você limitou possível o campeão. Relator limitado localizador aqui. Da Columbus no 0 com a esquerda, sai da mão após direto no controle 1 no 9, decima 8, acionando 5404, leta no Zulu. Bristerno? Oi? Você falou sobre a 1 contra o Bristerno? Não, eu falei que tá com chuva forte aqui sobre o Bristerno. Só por favor, não tem problema. O Bristerno Romeu tá mantendo espera aqui no foral de Itapuã. Mantendo o sobrevoo, aliás. A 1 no meu pé. O Gol no 434, confirme. A chuva está avisada com o campo? Já não. Já estou avisando. Só vem sobre o marcador externo, a chuva forte. Gente, obrigado pela informação. Max, já te ouviu, vai manter sobrevoo no meu pé? Sim, mano, falar de tapão, cara. Sem ter esse voo parado. Sim. Dois também, né? Dois, dois. A 32223, desce para 2.000 pés, negava 096, para o curso da localizador, esquerda para o 150. Autorizado, canal LS, abaixo estabilizado. Esquerda, desce para 2.000, 096, esquerda 150, reportagem estabilizada. 5, número 2, na aproximação, informei pista livre. Certo. Chuva saborosa? Uma chuva forte no marca 27. São 3304, reduza para 1809. Ok, mestre, né? 3304, 1809. Reduza para 1809, desce para 3.000 pés, que na gama 096, são 3304. 3.000 pés, 1809, na 3304. Top Tag, sim, de alvo, ponte para 2862, que na gama 16, são 3179. De alvo, para modo espera, 2862, que na 3279. Natal 3 a bordo, o ano tá livre, tá seguindo o TAN, gente, alvo, ponte para 2, 862, que nem a 1016, total 99 e 1 no 1. Azul 4298, bom dia, desço para mim, se vou 050, chega mais. 0 Kilo, apron 3, spot 1, ready to taxi. 3, completo sinal, Santo Torre, no noite do espaço. Bom, no 434, solo 08, libera a direita, no 219, solo. Gente, libera a direita, no 219, solo, bom, 434, bom dia. Bom dia. Passaria 2223, continua em aproximação, número 2, informar a pista livre. Deixa para 2000, pais, que negão no 096, autorizado sinal elétrica, pode utilizar. A 2000, reportará estabilizado, tanto 6304. Número 304, informa o tráfego a 10 horas. É o ECO no 4599, a 3000. Assente, tá, 3304. Beleza. Mais 7, meu prossiga. Tá no visual com aeronave nacional 290, totalizado o recesso com a da base. Tem condições de pousar na carteira 35, agora tem tempo pra... Afirmativo, então o final da 35, o pouso pairado. Afirmativo, vento 080 graus, 109. Apron 3, and runway 10 for November 300 kilo. November 300 kilo, taxi via apron 3 until ABIN position 09 on apron 3. Okay, on apron 3, a beam position 09 for November 300 kilo. 1922 após Sérgio livrar para o pátio 3, autorizado em grosso 10.107. Gente, após o Sérgio livrar o pátio 03, autorizado Juliette, portão 07, voo 1922. Para pouso, o Romeu Gol. Recife 370, via Peruísque 58, decola pista no zero com a esquerda, sai da PUC, direção Caju, controle 119, decimal 8, oceano 5421. Curva aqui, marca 27. Né? 4.8 milhas da carteira, já não tem mais chuva, não, então mudou. Tem que olhar para você. 02223, vento 070 graus, 089, pouso autorizado na zero. 225, boa, livre táxi Alfa, reportante da Juliette. BBB Alfa, reportante da Juliette, 225. November 300 kilo, approve taxi via April 1. India and Alpha, 100.90 call tower, 108 decimal 6, Kinect 1016. Okay, taxi to runway 10, holding point at the apron 1. We'll contact the tower 18 decimal 6 and 1016 on the altimeter for November 300 kilo today. Juliette, posição no 2. Juliette, 1-2, o gol 4-4. Azul 4298, Brod Duna, descendo para 3000, ajuste no 0-1. Essa lista é só. Bom dia 6312, já tem a identificação, desce ao nível 060, chegada Mari. Inicialmente fazendo perfil da chegada 6312. O meu Golf liga a frequência para pouso. Vitória 380, via pêndulo 44, decola pista no zero com a direita, saída da Euleda Eut, controle 119.8, acena 5430. Cada posição no zero, baixada extravada, tá? 3304. A 317 não avisou qual era a posição final, no zero? Zero. Tá correto, aponta push, 5345. Solução do avião, 3285 total. Solução 223, taxi aquilo, passe 3, reporte para ingresso, passe 1. Passo 1 aquilo já, passe 3. Salvador, não tem balizamento na posição do outro. Ok, entrei em contato com o tipo de solo, Solo foi o partido, a frente não houve, já passou aqui. Ok, gente, vai manter posição antes da Juliette, então seria 2-2-2-3. Posição prevista no 4. Solo, acho que é 6-2-1-1. 211, Galeão 360, autorizado, via Pêndulo 10, decola pista no 0, curva direita, saída da El, Leda, Brit, controle 119.8, aciona 5426. 360, Galeão, a Pêndulo 10, pista 10, curva direita, da El, Leda, Brit, 198.5426. Tá correto, é ponto push, 6211. Solo, Salvador, 3304. 304, taxi Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 05, 3304. Azul 4298 2000 1-0 no meio ajuste, livre LS 4298. Acho 2000, 4298, tá vago a dupla já. Positivo. Pode ser 0-1-6. 6312, a descida está reautorizada até o nível de voo 050. 060, 6312. Dois, realmente uma dia terceiro para a aproximação, 6312. Segue com o primeiro é 1:90, o segundo 1:220, o terceiro é 0. Ah, sem problema, grato. Juliette, Carlos Lourenço no meu teste, tá autorizado, decola pista no 7, curva direita, controle 1 no norte, final 8, assina 0-1 no 60. Direto letra, na saída da Elta, 379. De 5-1, 5-2-1-7. Read the vector for speed. Turning right, head 285. 285, your limit is 3 minutes on this head. After resume all navigation, find pelo position. Vector turn right, heading 285. By 3 minutes after that, the direction pelo 35217. Matheus, leave a national attack. Livre LS, é posto habilitado, 3259. 2000, autorizado de LS, mais habilitado, tá? 3259. Do 310, sei da Momo. 310 na Momo 7. Salvador Azul 408, pronto para o ataque. Temos 89 a bota, o Fernando Aracaju, 3:40. Autorizado ataque Índia Alfa com disparador 2865, programa IT6, 4208. Direita Índia Alfa com espera da 1-0, Torres 262, Azul 401. Continue a aproximação, informarei a pista livre, tenho já um Gulfstream alinhado para decolagem. Fly direct to pelo position and descend level 070. Direct to pelo 070, 3570. Ajuste no 0 no 6, ajuste no 6312. No 0 no 6, descendo 2000, senhor. 6312, 3000, positivo, ajuste no 0 no 6. 3000, ajustado no 0 no 6. No 6312, seu vetor, mantenha presente pro limitado ao localizador, 6312. Reduza presente, mantenha presente pro 6312. Airborne 22, departure control 119.8. 119.8, November 300 Kilo, you have a good day. Parter, good morning. November 300 Kilo with you at a 2500 flight level 400 Bobo departure. Roger, November 300 Kilo. Ready to contact Advanced Survival 400 Bobo departure. Hey, flight level 400 Bobo departure, November 300 Kilo. 312 reduz para 190 nós. 1909, né? 312. O 9085 sobre vetor, pro a direita, pro 230. Pro 230, 9085, desce para 4000, 10 no meio ajuste. Na direita, 230, desce para 4000, 10 no meio, vou 9085. Titan 3259, completa 14, 18 mesmo ponto. Obrigado, mano. O 6312 reduzindo para 180 nós, segue tráfego de 950 nós na aproximação, agora direita, proa 080 para o localizador. Direita 080, reduzindo outra. Titan 3179, Recife 1251, no secundário 1325. Taxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08. 7, copia a sua linha. 050, reduzindo up to 209. O 9085, mantenha a proa agora 210, limite o localizador. 210, limitado o localizador, voo 9085. 59LR. 3859, continue a aproximação, informarei pista livre. Guardião 07, fora do solo 25, controle 1198. 2000, livre área, 11, 63, 19. Oi, fora do solo, guardião 07. Afirmativo, fora do solo 26, controle 119, decimal 8. 198, grato. 3859, pouso autorizado no 0, vento 0, 40 graus, 069. Em livre pouso, 3859, baixado o trabalho. 6. Controle Salvador, Guardião 07. Guardião 07, 500 pés, linha litoral, Parondina, repórter para pouso. Repórter para pouso, Guardião 07. 9085 para o localizador agora, esquerda 1 no 65. 9085. Na escuta 08. 165 para o localizador. 165 para o localizador, 9085. Puxa, 63-12 estabilizado, completa com a torre, 118-6, bom pouso. 18-6, grato, um ótimo dia. 19-8, bom dia. Bom dia. Bom dia. Torre Salvador, muito bom dia. Puxa, 63-12. 63-12 é o número 2, na aproximação, informaria para o Celife. Afirmativo, 3 milhas do externo, cara. Sim. 217, 3000 feet, QNH 1016. 3000, 1016, 4017. Os três pro copo, Vitória. Vai colocar aqui no outro, por favor. Autorizado, Vitória do Conquista, passarei 2223, nível 260. É, colapso no zero, curva direita, saída arbor, é left, na pós direto, controle 119.8, acima 5432. Fazer a natal.